sem noção, sem razão. Falo um monte, mas a fonte é geralmente duvidosa. Muita prosa, pouco verso, sem batida. Mutante de zói grande, língua comprida, que quer me alugar, quer meu lugar. Ao invés de se levantar, quer me derrubar, ô dó. Mas que eu posso fazer? Cê sabe demais de mim e eu nem sei quem é você. Nunca vi no rolê, no metrô, no busão, na função, no perrê pra pagar a condução. Pensa que eu tô patrão, te devo satisfação. Nunca me deu um tostão e agora quer dar palpite? Tô no limite, não me estressa, nem começa aí. Não me interessa a sua opinião. Achou ruim, firmão, deixa assim. Não tô afim de me perder pelo que acham de mim. Você não sabe como é, como foi, qual vai ser. Quer falar sem saber, falta no que fazer. Fala o que quis, agora escuta o que não quer. Você não sabe como é. Você não sabe como é, como foi, qual vai ser. Quer falar sem saber, falta no que fazer. Fala o que quis, agora escuta o que não quer. Você não sabe como é. Uns diz que sumi, outros que me encontrei, que me vendi, outros que acertei. Uns fala que perdi, outros diz que ganhei. Eu não digo nada, pois só digo o que sei. Pra opinar nas ações do Emicida, mais de mil. Engraçado, Leandro quase morreu de fome, ninguém deu um pio, então chill. Ou desagradável, vale ao motorista somente o indispensável. Vim deixar uma coisa clara, tiozinho, entenda. Eu falo pelas ruas, as ruas não falam por mim. Os verme agem assim, comenta sobre onde fui, experimenta saber de onde vim. Sobra tempo pra quem fala, falta tempo pra quem trampa. Tua caixa preta guardam na bala, regra 1 de Sampa. Sou o que espanta, Zé Povinho da lida. O segredo da paz mundial é cada um cuidar da sua você vida. Você não sabe como é, como foi, qual vai ser. Quer falar sem saber, falta no que fazer. Fala o que quis, agora escuta o que não quer. Você não sabe, sabe como você é. Você não sabe como é, como foi, qual vai ser. Quer falar sem saber, falta no que fazer. Fala o que quis, agora escuta o que não quer. Você não sabe como aí. É. Posso ser mais específico, nunca subestime um sujeito pacífico. É típico de bico que só vive no quase, nunca passa de fase, sempre bate na trave. Caso grave do mal que matou Caim. Eu não tenho mais que dó de quem vive assim. Não vou declarar imposto pra quem não merece, ou tentar me explicar pra quem não conhece. Deus não dá asa cobra, então vai, se arrasta, já basta. Deu sua cota, vai, se afasta e observa. Bisbilhotar é coisa feia, não vou pagar propina pra fiscal da vida alheia. Quer que desenha ou já dá pra entender que por aqui nem a migalha vai sobrar pra você. Se a carapuça lhe serviu, pode comemorar. Vai gandula, pega as bolas e me deixa jogar. Você não sabe como é, como foi, qual vai ser. Quer falar sem saber, falta no que fazer. Fala o que quis, agora escuta o que não quer. Você não sabe como é. Você não sabe como é, como foi, qual vai ser. Quer falar sem saber, falta no que fazer. Fala o que quis, agora escuta o que não quer. Você não sabe como é que é. Vagabundo não tem o que fazer, tem que dar um gato. Dá um gato pra ele, ele cuida das sete vidas do gato. Deixa minha vida em paz. Como é que é? Dá um tamagote, vai trabalhar de babá. Já deixa eu. Só de tandera, calipa do tamanduá. Trabalhando 24/48. Foi tudo no saco e ó. Como é que é? A rua é nóis. A rua é nóis. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Rancor? Jamais. Mas não tem como ser amoroso o tempo todo. Nem o Wando consegue.